Depois de ter rolado a norte com o compasso invasor. Depois de ter rolado a sul com o original Toninho ZS. Tava faltando a minha querida Zona Oeste. E o refrão é esse aqui, ó. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde das minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra vir conhecer, trabalhar, namorar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde das minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra vir conhecer, trabalhar, namorar, fazer fumaça. É na Oeste, onde os melô rola. Onde as gata é sexy, as disco tudo lota. Dia de domingo, nem tudo é tão bonito. Fico preocupado com os meus entes queridos. Eu nem sei porquê, eu já quis esquecer. Se os moleque escuta mais Nintendo e o RAP. Pega na PT, ninguém para DT. Subiu mais um irmãozinho, um guerreiro Paranauê. Aqui na Zona Oeste o bagulho tá complicado. Ferro de menor na rua andando armado. Ele quer ganhar, ele quer subir de vida. Ser o homem forte e o chefe dessa quadrilha. Quando cai a ficha já atrás das celas. Curtindo o melô com saudade da favela. Esse estourou melô 2015. A cada dia mais se afasta do crime. Quero só fumar, é de curtida boa. Mas as tretas sempre quem começa é os canoa. Curtindo essa festa, boca da Bougie. Todo mundo sabe que a família é 33. Motherfucking G's, M6 e From Hell. Vivendo nessa vida, ajuda vem lá do céu. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde as minhas paradas. Preciso eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde as minhas paradas. Preciso eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça. Oeste Coast é minha ilha chegado. Onde a magia acontece, pode vir. Maconha tem, mulher também. E arte sem, nós quer neném. Eu vou sair à noite, boto minhas peças. Tem que tá presença que tem muita mulher bela. Naipe de favela, é o que elas gostam. Mas quem não colou na Oeste sempre fala bosta. Tem muita polícia querendo oprimir. Muitos irmãozinhos se matando por aqui. Mas tem que curtir agitando a Zona Oeste. Na quebrada não só tem desgraça não, moleque. Tem as correria, também umas praça massa. Tem as discoteca que é sempre cheio de gata. Pra fazer os corre, pega seis de zo. Na lombra do Tuinha, as gata diz que demorou. Danadinha quer fumar, danadinha quer beber. Danadinha quer champar na parte alta com vocês. O Noeste é o rolê, todas quebra cola aqui. O fluxo é grande, pode vir se divertir. Minhas ilhas pode vir, vai ser bem recebido. Oeste não é só guerra, também é frevo de bandido. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde das minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra vir conhecer, trabalhar, namorar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde das minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça. Sejam bem-vindos à parte alta. De contraste social, de um lado alfal, do outro o sistema prisional. São duas faculdades, uma federal, outra criminal. Se liga na parada, fizeram shopping no Bio pra ninguém descer pra praia. Mesmo assim eu prefiro minha quebrada. Ó Zé, ó, por muitos amada, por poucos odiada. Passei no clima bom, Santo Dumont, Cruzeiro e Baixada, Ferro Velho, Santa Maria, completo, Farol e Bujaça. Muito obrigado pra todas as áreas. A Zona Oeste, por mim, sempre será lembrada. Sempre será lembrada. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde as minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar. Pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a Oeste é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde a minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a Oeste é um bom lugar pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça. Quem foi que disse que a Zona Oeste não é um bom lugar? Estamos distante da praia, mas também temos grandes matas, rios e belos visuais. Na parte alta da cidade, encontramos a melhor discoteca pra gente dançar e satisfazer nossos desejos musicais. Salve, salve minha parte alta, querida e abençoada. É a Biqueira Sonora.